Sempre assim eu vou dizer, sempre assim eu quero ser, amar a eternidade, ser fiel até morrer. Sempre assim eu vou dizer, sempre assim eu quero ser, amar a eternidade, ser fiel até morrer. A minha mãe eternamente foi quem me mandou seguir. Não temer este caminho para onde eu ser feliz. A minha mãe eternamente foi quem me mandou seguir. Não temer este caminho para onde eu ser feliz. Jesus Cristo me mandou.